vivo em pé, pra um dia fica pampa. Mano, eu quero a grana, bicos querem fama. Desejo maconha boa, caso tenha então me chama. Tá com fogo na bombona, larga a pica na bombona. What the fuck are you talking about, ok? I'm your partner, ok? Bucetão GG, jogue nem que eu taco em você. Pera aí, me dê a letra. Me mantive em pé, pra um dia fica pampa. Mano, eu quero a grana, bicos querem fama. Desejo maconha boa, caso tenha então me chama. Taco fogo na bombona, larga a pica na bombom. Me mantive em pé, pra um dia fica pampa. Mano, eu quero a grana, bicos querem fama. Desejo maconha boa, caso tenha então me chama. Taco fogo na bombona, larga a pica na bombom. Manos querem ter o dom, eles querem o contato. Mas caso tivessem ambos, não fariam o que eu faço. Não fariam a metade, nem se tivessem um dobro. Se tentassem me entender, ficariam loucos. Rebola pro João da Arca, rebola pro Yandexu. Libera a xoxota, libera o coração. Para com a emoção, para de enrolação. Gosto do enredo, mas prefiro a resolução. Me chamar por copa na hora da foda. Não me peça gentileza, me chama de amor. Ela quer minha violência, ela quer a dor. Mas toma cuidado, eu não peço por favor. Me perguntam aonde que eu pego minha maconha. Meu mano mineiro vai no corre sem vergonha. Meu mano mineiro odeia a capital. Eu e ele vamos dominar a porra toda. Me mantive em pé, pra um dia fica pampa. Mano, eu quero a grana, bicos querem fama. Desejo maconha boa, caso tenha então me chama. Tá com fogo na bombona, larga a pica na bombom. Me mantive em pé, pra um dia fica pampa. Mano, eu quero a grana, bicos querem fama. Desejo maconha boa.